Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um Bate-Papo Musical e convidando você agora a estarmos juntos na próxima hora e curtirmos juntos esses bons momentos que a gente procurou trazer para você com o maior carinho, o melhor da música popular brasileira, poesia, no nosso quadro Um Toque de Letra, a nossa dica literária, enfim, nossos quadros, as nossas músicas. Procuramos fazer o melhor para você, espero que você curta e goste do nosso programa de hoje. Convido então você a ficarmos juntos na próxima hora. Relaxe, sente-se, deite. Como se sentir melhor, né? Tome aquela aguinha gelada, aquele vinhozinho, aquela cerveja, aquele uísque, aquele tira-gostozinho esperto também. Aqui vamos curtir da melhor forma então esse nosso bate-papo musical. E os nossos quadros de hoje, o quadro Um Toque de Letra, quadro produzido pelo Leniro Alves, teremos a poesia do Valdenito de Souza, A Dama da Casa Azul. Também no nosso quadro Baú dos Reclames, teremos o spot comercial do Óleo Colgate, que é um produto para cabelos, não sei nem se ainda existe esse produto, mas é um spot antigo e bastante interessante. No nosso quadro Um Toque Rapidinho na Língua, produzido pelo professor Eduardo Paes, tiraremos dúvidas de mais um aspecto aí, de mais um ponto da língua portuguesa. Também teremos a dica literária da Sônia Hoffman no nosso quadro Entre Aspas. E para você entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, é muito fácil, basta mandar e-mail para papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. E você pode fazer sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail e a gente então coloca aqui o seu pedido musical de viva voz. Vamos então na abertura do nosso programa de hoje, abertura musical do nosso encontro de hoje, relembrar Agnaldo Raiol, belíssima voz da Agnaldo Raiol, Felicidade, composição do Sérgio Malta. Thank you. Relembramos então o Agnaldo Raiol, Felicidade, composição do Sérgio Malta. E agora, na sequência do programa, vamos trazer um dos expoentes da Bossa Nova, Carlos Lyra, vai cantar Quem Sabe Um Dia, composição dele. Quem diria, você me aparecendo, fazia tanto tempo, que tempo fazia. Eu me lembro dos dias de colégio. Você está mais bonita e eu mais vadio. Eu queria guardar certos momentos. Que pena que se acabem. Mas como eu te dizia, quem sabe a gente um dia, quem sabe. Colégio, você está mais bonita e eu mais vadio. Eu quisiera guardar certos momentos. Que pena que se acabem. Como decía, quién sabe otro día, nosotros, quién sabe. Este foi o Carlos Lyra que cantou dele, Quem Sabe Um Dia. Um toque rapidinho na língua. Produção, professor Eduardo Fernandes Paes. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Olá, Fernando. Por acaso você viu a Manuela por aí? Não, Emília, não a vi. Acredito que ela já deva ter ido embora. Será? Eu hoje queria tanto pegar uma carona com ela. Bem, se estiver indo para sua casa, posso lhe dar uma carona, pois é também o caminho para onde eu vou e não me custa nada levá-la. Não sei não, Fernando. Além de você gostar de correr muito, você ainda costuma dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo, e até passar uns torpedinhos de vez em quando, coisa que é bastante perigosa, e também proibido. Está bem, prometo nem tocar no meu aparelho, vou até desligá-lo para lhe deixar mais tranquila. Combinado? E também me promete que não vai correr muito. Prometo, amiguinha, vou bem devagarzinho. Assim está bem, vou aceitar então sua carona. Vamos então até o estacionamento ali em frente ao prédio do cursinho, pois hoje eu milagrosamente consegui uma vaga nele. E aposto que antes de chegarmos ao seu carro, você vai enviar um torpedinho para alguém, ou passar uma mensagem no Twitter, já que você é daquelas pessoas que não conseguem se separar de seus celulares, iPhones, iPads, tablets, entre outros aparelhinhos modernos, não é mesmo? Acertou, garota, vou só twittar rapidinho para um amigo que mora em Portugal. E por falar em Twitter, Fernando, há pouco tempo eu li uma manchete num jornal que dizia assim: Papa Bento XVI tuita no lançamento de portal de notícias do Vaticano. Será que já tornaram oficial o verbo tuitar? Sim, Emília, e devemos conjugá-lo normalmente como um bom verbo regular. Eu tuito, tu tuitas, ele tuita, nós tuitamos, eles tuitam. Ah, que legal! E muitas palavras estrangeiras já foram, igualmente, não só aportuguesadas em sua forma escrita, como também registradas oficialmente nas mais recentes edições dos bons dicionários, e no vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras. É mesmo? E que outras palavras estrangeiras já podemos encontrar nos dicionários mais modernos da nossa língua? Por exemplo, blogar, que é o ato de postar textos em blogs. E até as próprias palavras, Twitter e internet, que já são consideradas substantivos comuns, e por isso devem ser escritas com a letra inicial minúscula, como telefone, televisão e rádio. É mais ou menos o mesmo fenômeno linguístico que aconteceu com produtos industriais que se tornaram nomes genéricos, como a Gillette, o Band-Aid e o Xerox. Puxa, que interessante são estes casos de transformação das palavras em nosso idioma, não é mesmo, meu amigo? Eu fico encantada com tudo isso. Também me fascinam tais fenômenos que acontecem em nossa bela e rica flor do Lácio, Emília. Bem, mas chegamos ao meu carro, vou abrir a porta para você. Que cavaleiro. E vou também lhe ajustar o cinto de segurança, está certo? Ok, mas cuidadinho com essa sua mão boba aí, ouviu bem, rapazinho? Tomarei cuidado sim, menina, não se preocupe. Acho bom. Podemos ir então? Sim, podemos, mas vai devagar, ouviu bem? Deixa comigo. Olá pessoal, sou o professor Edu. Querem também receber um toque, uma dica sobre alguma dificuldade em língua portuguesa? Escreva então para mim. Meu e-mail é edu@nlnp.net. Um abraço. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia, sequestraram a fonética. Este foi o nosso Um Toque Rapidinho na Língua, com o professor Eduardo Paes esclarecendo mais aí um ponto da língua portuguesa. É a língua portuguesa, né? Nossa língua é muito bonita, mas é cheia de detalhes, né? E muito difícil. Mas é muito bonita, é uma língua muito linda, realmente. E se você tem dúvida sobre alguma coisa da língua portuguesa, mande e-mail para edu@nlnp.net e o professor Eduardo Paes virá aqui esclarecer a sua dúvida. Ou então mande e-mail para papo@arquivossonoros.com e a gente repassa a sua dúvida para o professor Eduardo Paes. Também você pode revisitar um dos quadros que já foi ao ar, num dos nossos programas anteriores, pelo site do professor Eduardo Paes, www.nlnp.net. Vamos agora na sequência ouvir do Ari Barroso, grande Ari Barroso, né, homem multimídia já naquela época, cantor, compositor, né, e o homem era danado. Também tinha um gêniozinho do cão, né, como dizem, como diz a lenda, né? É, na Baixa do Sapateiro, vamos ouvir aqui na interpretação, também muito bonita, do João Nogueira. Na Baixa do Sapateiro, Eu encontrei um dia a morena mais frajola da Bahia. Pedi um beijo, não deu. Um abraço, sorriu. Pedi a mão, não quis dar. Fugiu. Bahia, terra da felicidade, morena. Eu ando louco de saudade. Meu senhor do bom fim, arranja outra morena igualzinha pra mim. Ai, amor, ai, ai, amor, bobagem que a gente não explica, ai, ai. Amor, ai, ai, amor, bobagem que a gente não explica, ai, ai. Prova um bocadinho, oi, fica envenenado, oi, e pro resto da vida é um tal de sofrer. Ô, lará, ô, lerê, ô, Bahia, Bahia que não me sai do pensamento, ai, ai. Faço meu lamento, oh, na desesperança, oh, de encontrar nesse mundo o amor que perdi. Na Bahia vou contar. Na baixa do sapateiro. Ouvimos com João Nogueira, do Ari Barroso, Na Baixa do Sapateiro. Essa interpretação, né, essa roupagem muito bonita que o João Nogueira deu a essa música do Ari Barroso, Na Baixa do Sapateiro. Agora vamos ouvir um cantor, compositor também, que eu gosto muito, nordestino. Aliás, né, eu sempre falo isso, Nordeste nos deu grandes nomes na música, na poesia também. Geraldo Azevedo, Talismã, composição do Alceu Valença e do Geraldo Azevedo. Diana, me dê um talismã, viajar. Você já pensou em mais eu? Viajar quando o sol desmaiar. Ah, vou viajar. Diana, me dê um talismã, viajar. Você já pensou em mais eu? Viajar quando o sol desmaiar. Ah, vou viajar. Olha essa sombra, esse rastro em mim. olha essa sobra, essa réstia de sol que da poeira tossiu, que da poeira toque de letra. Produção Leniro Alves. A Dama da Casa Azul, Valdenito de Souza, Rio de Janeiro, em agosto de 2001. No combate entre você e o mundo, prefira o mundo, Franz Kafka. Naquela manhã, no fundo do quintal, à sombra generosa de um tamarineiro, viajava deslumbrado ao lado de Flash Gordon em sua nave prateada, cortando os céus, zigue-zagueando no meio de uma chuva de meteoros, quando o abrir brusco do portão me trouxe à realidade. Bem nos umbrais, por inteiro, como que se materializando naquele instante, surgiu a figura de um dos baratas. Exatamente ele, meu grande amigo José. Tínhamos a mesma idade, estudávamos na mesma sala no ginásio São José, onde construímos vigorosa amizade. Ergui-me. O barata caminhou ao meu encontro, estacou à minha frente, tirou a revista de minhas mãos, me olhou nos olhos com aquele jeito bem dele, com a cabeça ligeiramente inclinada para trás. Percebi no ato que havia algo de novo no ar. Mocinho, tenho algo para te falar e quero segredo. Fiz uma pausa, dando um toque de cumplicidade à conversa. Ontem fui à casa da Lia e... Nova pausa. Em seguida, narrou-me em pormenores seu encontro com a ex-amante do dono do cartório. Lia, filha legítima do alto sertão nordestino, um misto de índia e cigana, era filha do administrador de uma fazenda da região, que fora descoberta pelo tabelião quando ele andava pelo interior a tratar de medição de registros de terra. O dono do cartório, um tal Melinho, pousou seu olhar experiente na menina e, meses depois, ela ocupava uma casa na Rua do Condor, onde fazia às vezes de amante do escriba oficial. O consórcio durou 2 anos, resistindo bravamente à lâmina afiada da língua da sociedade local. Até que um dia, a sogra do tabelião resolveu defender a honra da filha. Invadiu a Casa Azul da Rua do Condor, surrou a manteiga de seus genros e quebrou tudo o que encontrou. O fogo dos amantes não resistiu ao escândalo. Lia, a deslumbrante flor do sertão, juntou os fragmentos materiais e sentimentais e se refez para a vida. Alguns dias depois, voltou a aparecer na janela da Casa Azul com seu olhar lânguido, aquele sorriso fugaz e promissor. Proibida de voltar à casa paterna, assumiu o milenar ofício de cortesã e passou a negociar seu lindo corpo moreno com a rapaziada mais abastada da cidade. Após a narrativa do recém-iniciado no reino de Eros, ele falou algumas coisas do colégio e, antes de se retirar, ofereceu-se para ser meu intermediário numa futura visita à Casa Azul. Deixei-me ficar algum tempo digerindo a novidade que me soara ao espírito como uma bomba, sacudindo aquele meu universo de então. Em seguida, caminhei para casa sem me despedir de meu herói, que sumira em sua nave cor de prata sem deixar vestígios. A ideia da visita à Casa Azul, estimulada principalmente pela narrativa do amigo, como se incrustou em minha mente e monopolizou meu pensamento, despertando o desejo que passou a me cobrar sua cota de atenção. Caminhando pela cidade, sempre achava um pretexto para passar pela Rua do Condor, na esperança de ver aquele belo rosto moreno e emoldurado pela janela. A ideia de visitar a ex-amante tornou-se uma obsessão em minha vida. Lia era presença constante em meus sonhos, protagonista de minhas fantasias eróticas, parceira em meus devaneios patrocinados pelas fugas que geralmente me acometiam. Não só meu amigo Barata, mas os outros da turma, passaram a cobrar com zombaria minha estreia na Casa Azul. Então, Pichote, da turma da admissão, só você e o Dioclésio ainda não estiveram na casa da Lia. As provocações dos colegas mexiam comigo, impingindo em meu espírito um sentimento de inferioridade em relação ao grupo. Uma noite, Barata apareceu lá em casa após o jantar e convidou-me para conversarmos junto ao muro do Colégio São José. Olha aqui, mocinho, tenho novidades. Tudo acertado. Falei com a Lia. Amanhã, na hora da sessão do cinema, te levo na casa dela. Escolhi este horário porque o pessoal estará assistindo aquele filme de guerra. Tens até amanhã para arranjares o dinheiro. Fica frio, mocinho. Fico calado. Tu vais gostar da coisa. Amanhã, meia hora antes, passo aqui. No dia seguinte, meu amigo pegou-me na hora marcada. Vestido com meu blusão amarelo de gola marrom, pés metidos em sapato boliche, muita brilhantina no cabelo, envolvido por um misto de ansiedade e expectativa, segui meu camarada na direção da Casa Azul. Meu amigo Barata procurava me deixar à vontade. Fica calmo, ela é muito bacana, já fui lá duas vezes. Chegando na casa dela, você dá a volta e bate na porta dos fundos. Quando ela abrir, diz que é o amigo do Barata. Subimos a rua Frei Caneca, pegamos o beco do banco e nos esgueirando pela rua do Joá, alcançamos a rua do Condor. Paramos diante da Casa Azul de portas cinzas. A luz, fugindo pelo vidro da janela e um aroma agradável de comida, acusavam gente na casa. Barata deu um tapinha em meu ombro e empurrou-me na direção do portão e, dizendo que me esperaria na Praça da Catedral, afastou-se. Parei inseguro diante da porta, me refiz algum tempo depois e dei meia volta tomando um beco que dava nos fundos da casa. Bati uma, duas vezes, esperei um tempo que me pareceu uma eternidade. A porta se abriu e me vi diante daquela que nos últimos dias tomara como que de assalto meu pensamento. Lia trajava blusa rosa, saia azul e tinha os cabelos soltos até os ombros. Ela me fitou em silêncio durante algum tempo e falou: Você é o amigo do Barata? Sim. Ele falou comigo que tu vinha. As vigorosas coxas morenas sobressaíam na curta saia azul e os seios firmes sob o fino tecido rosa, o rosto moreno realçado pelos lábios carnudos e principalmente aqueles olhos de um cinza azulado, tudo esculturado em plena harmonia na medida exata, era certamente uma dádiva da natureza. A presença daquela mulher, alvo de meus devaneios, e o sentimento de que a teria nua ao meu lado na cama, remeteu-me a uma espécie de torpor. Entra e me espera na sala. A voz dela me trouxe de volta. Entrei, seguida a direção apontada por ela, fui dar na sala enquanto o anfitriã entrava no que me pareceu o seu quarto. Na sala simples havia um sofá de couro negro com três lugares, uma televisão e uma mesinha de centro, onde uma bailarina esculpida em jade exibia toda a sua graça. Sentei-me e comecei a folhear uma revista para fingir descontração enquanto aguardava. Minutos depois, a voz de Lia me pôs de volta na casa. E vem! De pé na porta do quarto, que era contigo à sala, Lia com os belos cabelos negros penteados e exalando um perfume que me pareceu Lancaster, me chamava com um sorriso convidativo. Ela se pôs de lado e eu entrei na alcova enquanto a porta se fechava atrás de nós. A cama de casal, um camiseiro envernizado e um criado mudo no qual um tigre de cristal em posição de ataque espreitava sua presa, eram as únicas peças do ambiente. Parados no meio do quarto, nos medimos. Ela, tranquila, absoluta, segurou meu olhar. É tua primeira vez? Sim. Qual a tua idade? 13. Tu já tá no curso de admissão, né? É. Parei na quarta série. Morava na fazenda e a escola lá era muito fraca. Lia caminhou até o camiseiro e voltou-se e, me olhando bem nos olhos, começou a despir-se. Desabotoou a blusa e deixou-a cair sobre o móvel com um movimento comedido e gracioso. A visão dos seios firmes sob aquela peça frágil ativou ainda mais meu desejo. Vem, tira tua roupa e bota aqui. Pus-me ao lado dela e comecei a me despir. A insegurança, a ansiedade, aqueles algozes implacáveis dos debutantes disputavam espaço no meu espírito. Despido, sentei-me numa extremidade da cama e acompanhei embriagado aquele rito sensual. Lia, sempre me olhando nos olhos, trazia nos lábios expressivos aquele sorriso maternal e, ao mesmo tempo, algo de sortilégio. Em um movimento preciso e delicado, tirou a saia, colocou-a junto à blusa e vi por inteiro seu lindo corpo coberto apenas por duas peças ínfimas. Ela andou pelo quarto como se procurasse algo. Chegou até a cama e, sob meu olhar de caçador e inseguro, se desfez num gesto igualmente gracioso da calcinha e do sutiã, deixando-os ficar sobre o tapete. Estendeu-se na cama por inteiro. O magnífico corpo moreno, pontilhado por uma penugem delicada, contrastava com uma colcha azul de babados brancos. Esta cena ficou registrada em minha mente como que um ponto de referência de minhas fantasias. Vem. A voz calma e ligeiramente rouca lembrou-me de que eu fazia parte daquele espetáculo e que deveria assumir meu papel. Meus olhos viajaram no corpo de Lia, adoraram os seios médios e imponentes, com os mamilos sinalizando o desejo. Reverenciaram as coxas fortes e majestosas e se quedaram em festa quando encontraram a rosa negra com seus pelos reluzentes. Ela fez lugar na cama e deitei-me ao seu lado e repeti a viagem com as mãos. A pele de cetim, o cheiro forte da mulher, a força de sua presença, tudo isso explodiu no meu espírito, remetendo a um turbilhão de emoções. Com a delicadeza, o encanto que nem a lira do mais sensível dos poetas descreveria, Lia ergueu o ventre, abriu as coxas e, com a voz mais encantadora que já ouvi, convidou: Vem, vem brincar com a tua mulherzinha. Levado pelos braços serenos e decididos de Lia, montei-me e cavalguei o corcel alado que, primeiro em um galope tímido e depois num voo obstinado, conduziu-me para um lugar chamado êxtase, onde provei na plenitude dos meus sentidos o gozo supremo e indelével do exato instante em que se cruzam morte e renascimento. Fechei o portão atrás de mim e alcancei a rua. Caminhei de volta para casa com a alma iluminada por um novo sentimento e o coração batendo num ritmo que não conhecia. Quem sou eu para falar de amor? Se o amor me consumiu até a espinha dos meus beijos que falar, dos desejos de queimar e dos beijos que apagaram os desejos que eu tinha. Quem sou eu para falar de amor? fui minha. O amor jamais foi meu, o amor me conheceu, se esfregou na minha vida, me deixou assim. Homens, eu não fiz a soma de quantos rolaram no meu camarim. Bocas chegavam a Roma passando por mim. Ela de braços abertos fazendo promessas, meus deuses, enfim. Eles gozando de preces, cheirando a gin. Eles querendo na hora, por dentro, por fora, por cima, por trás. Juro por Deus, de pés juntos, que nunca mais. Homens, eu não fiz a soma de quantos rolaram no meu camarim. Bocas chegavam a Roma passando por mim. Ela de braços abertos, fazendo promessas, meus deuses, enfim. E eles gozando de prece, cheirando a gin. Eles querendo na hora, por dentro, por fora, por cima, por trás. Juro por Deus, de pés juntos, que nunca mais. Lucinha Lins, Tango de Nancy, Chico Buarque e Edu Lobo. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Lembrando que para entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, mande e-mail para papo@arquivossonoros.com. Arquivos sonoros com dois S. Você pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Agora vamos com Elisete Cardoso, a Divina, cantando do Dorival Caymmi, Nunca Mais. Eu queria escrever, depois desisti, preferi te falar assim a sós. Terminar nosso amor para mim é melhor, para nós é melhor. Convém a nós. Nunca mais vou querer o teu beijo, nunca mais. Nunca mais vou querer o teu amor, nunca mais. Pediste sorrir, eu voltei. Outra vez me pediste chorando, eu voltei. Mas agora eu não quero e não posso nunca mais. Que tu me fizeste, amor, foi demais. Música. Mas agora eu não quero e não posso nunca mais. O que tu me fizeste, amor, foi demais, foi demais, demais. Ouvimos com Elisete Cardoso, a voz linda da Elisete, né? E não é à toa que era chamada Divina. Nunca Mais, composição do Dorival Caymmi. Leila Pinheiro vai cantar Canção de Amor, de Costa Neto e Guilherme Arantes. Viver do pouco que você me dá, às vezes é tão difícil sonhar. Por mais comum que seja essa dor, não vai nunca ser vulgar. Uma canção que a rima seja banal, o amor é sempre original, e assim delira o meu coração e ouve você dizer sim nesta canção. Ouvimos com Leila Pinheiro, Canção de Amor, de Costa Neto e Guilherme Arantes. Agora Dick Farney, também outro intérprete que eu gostava muito, eu gosto muito de cantor, também uma voz muito bonita, vai cantar Ela Foi Embora, de Oscar Belandi e Djalma Ferreira. Ela foi embora, me disse adeus. Quem é que não chora pelo amor de Deus? Ela sabe muito bem, sabe os sofrimentos meus. Ela foi embora, nem me disse adeus. Talvez que assim seja bem melhor. O que ela vai dizer? Eu já sei de cor o fim do nosso amor. Li nos olhos seus, ela foi embora, nem me disse adeus. Seja bem melhor. O que ela vai dizer? Eu já sei de cor o fim do nosso amor. E nos olhos seus, ela foi embora, nem me disse adeus. Ouvimos com Dick Farney, Ela Foi Embora, de Oscar Bilandi e de Djalma Ferreira. Bate-papo musical, comunicando, Marcos Rangel. Entre aspas, um espaço de sugestões literárias apresentado por Sônia Rockman. Oi, amigos e ouvintes do Espaço Entre Aspas. Hoje, desejo sugerir para todos vocês a leitura do livro A Pele do Tambor, escrito por Arturo Pérez Reverte, um escritor espanhol. Este livro narra a história de um hacker que invade os computadores e o arquivo confidencial do Papa em Roma, e a partir daí, e das mensagens de alerta que ele deixa por meio de salmos, por meio de versículos e de outras expressões mais, é enviado à Espanha um padre com a missão de fazer uma investigação do que está acontecendo. Ao chegar à cidade, este padre encontra uma série de fatos e de episódios controversos e parte para a busca deste hacker, encontrando outras pessoas e outros mistérios mais. O livro é uma mistura de narrativa romântica, policial e um pouquinho de diversão também, porque lá no enredo do livro é chamado um trio para exterminar com o padre e com outras pessoas mais que estão importunando o andamento de alguns fatos importantes e interessantes para determinadas pessoas. Só que este trio é completamente atrapalhado, o que deixa a narrativa um pouquinho pitoresca e até divertida. É um bom livro, gostei bastante, e espero que todos vocês façam e tenham uma leitura agradável. Até o nosso próximo encontro, fiquem bem, tchau! Esta foi a Sônia Hoffmann com mais um, entre aspas, e mais uma dica literária para você. E eu tenho certeza que você também não vai perder mais essa sugestão, mais essa dica da Sônia. E, como eu sempre falo, de um programa para o outro, tem uma semana suficiente para você ler o livro e aguardar a próxima sugestão da nossa Sônia Hoffmann aqui no quadro Entre Aspas. E se você quer informações sobre esse livro que a Sônia acabou de indicar, mande e-mail para papo@arquivossonoros.com. Arquivos sonoros com dois S's. Você também pode pedir alguns nossos quadros que já foi ao ar, por exemplo, o nosso quadro Um Toque de Letra, que foi ao ar, se você quiser tê-lo. Mande e-mail também para papo@arquivossonoros.com e a gente envia para você com o máximo prazer. Coisa de Balada. Vamos ouvir na voz da Simone, composição de Nelson Ângelo e Fernando Brandt. Nossa casa, como é que vai indo? Eu estou aqui de peito ferido. É minha pequena, é minha paixão. Minha saudade alimenta o coração. Eu, homem menino, preciso daí desse nosso sol, da nossa cor tão tropical, do nosso amor tão natural. Eu sou uma ilha longe de você. Essa nossa saudade alimenta o Ouvimos com Simone, Coisa de Balada, de Nelson Ângelo e Fernando Brandt. E agora, caminhando para a reta final desse nosso encontro, dessa semana, eu quero ouvir com você uma música que eu acho lindíssima, de um álbum, talvez dos melhores álbuns da música popular brasileira, eu ouso dizer isso, e certamente também um dos melhores do Emílio Santiago, acho até que um dos primeiros discos do Emílio, feito para ouvir, do ano de 1975. Se Pelo Menos Você Fosse Minha. A composição é de Paulo Tapajós e Roberto Menescal. Se pelo menos você fosse fosse minha, do jeito que a mulher nasceu pra ser, em vez do seu retrato na parede, botava a rede nova no jardim. Se pelo menos você fosse minha, do jeito que a mulher nasceu, nasceu pra ser. Seu pé calçando o pé do meu chinelo, tão velho e amarelo de esperar. Quem sabe você juntasse os amigos com os meus, seus vestidos com os meus ternos, nossos sonhos mais eternos. Se pelo menos você fosse minha, do jeito que você nasceu pra ser. E assim é o som dessa maravilha de canção do Emílio Santiago. Chegamos ao final de mais um bate-papo musical e eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, curtindo, ouvindo, né, essas coisas que a gente procurou trazer para você com o maior carinho. E espero que tenha sido prazeroso para você ouvir, como foi para eu fazer e ouvir também, logicamente. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Também quero convidá-los a divulgar o nosso programa, a nossa emissora, e a participar com a gente pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S, com os seus pedidos musicais, com suas críticas, comentários, sugestões ao programa. Também quero aproveitar e agradecer aos e-mails recebidos com palavras de carinho e de estímulo. E é isso, é muito bom, essa é a nossa recompensa, né? Essas palavras que a gente recebe, o reconhecimento desse trabalho que a gente faz, que é muito prazeroso, mas que, né, a recompensa é essa. Não adianta a gente ter prazer de fazer se ninguém ouve, se ninguém gosta. Então participem, continuem mandando e-mail pra gente dar mais ao programa o seu jeito, né, fazer da melhor forma pra você. E agora vamos ficando então com o nosso baú dos reclames, relembrando o spot comercial do óleo Colgate. E não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Baú dos reclames. Cuide do penteado, cuide. Trate do cabelo, trate. Usando óleo Colgate. Bom, brilhadeira Colgate. Adeus. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye.